Gabson. A novidade do Pará. Pega o sax e vem mexendo. Pega o sax e vem mexendo. Agora é moda. Esse sax é da hora. Agora é moda. Esse sax é da hora. Mega, é o Mega. É o Mega Robinson. Super Gabson, o pancadão da galera. Faz o G com o Super Gabson. Super Gabson, o pancadão da galera. Vem que eu vou te levar. Eu sei que você vai gostar. Eu sei que você vai gostar. Eu sei que você vai gostar. Vem que eu vou te levar, eu sei que você vai gostar. Eu sei que você vai gostar, eu sei que você vai gostar. Guimarães Transportes e Super Sonic Transformes. A dupla que agita, a dupla que sacode. O Jamison e o Murici, o Super Sonic Transform, bora curtir. DJ Vinícius é que detona e que comanda. E todo mundo se balança. Guimarães Transportes e Super Sonic Transformes. A dupla que agita, a dupla que sacode. Guimarães Transportes e Super Sonic Transformes. A dupla que agita, a dupla que sacode. DJ Betinho Isabelense, um exemplo de DJ mulher do Pará. Gabi Sol. Olha o barulhinho. Aí DJ Patrick, pra cima. A floresta tá em festa e o animal é o agito. A floresta tá em festa e o animal é o agito. Crocodilo, crocodilo, na pegada envolvente, tô na onda, tô curtindo. Crocodilo, crocodilo, a risada da fiada que mexeu com meu juízo. Você gostou? Venha conhecer, já dominou toda a Amazônia, o Pará parou pra ver. Hoje à noite eu vou sair para caçar. No meio da floresta a deitada vai rolar. A deitada vai rolar, no meio da floresta o bagulho tá doido. Mente fora, vamos nessa, o palaio não é fraco. Te segura que tem niga de dentinho, que tem gordo e patrês, tô na fita. Marlon Beat vai tocando, vai fazer você pirar. No crocodilo o animal toca tudo do para. E vai batendo do gravão, e vai batendo do gravão. Crocodilo tá tocando na maior situação. Oh yeah. O Matizzi, Jesse Silva e DJ Patrick Produções. A floresta tá em festa e o animal é o agito. A floresta tá em festa e o animal é o agito. Crocodilo, crocodilo, na pegada envolvente, tô na onda, tô curtindo. Crocodilo, crocodilo, a risada da fiada que mexeu com meu juízo. Você gostou? Venha conhecer, já dominou toda a Amazônia, o Pará parou pra ver. Hoje à noite eu vou sair para caçar. No meio da floresta a deitada vai rolar. A deitada vai rolar, no meio da floresta o bagulho tá é doido. Mente bora, vamos nessa, o balaio não é fraco. Segura que tem liga de dentinho, de quem gordo e pra trás tô na fita. Marlon Beat vai tocando, vai fazer você pirar. No crocodilo o animal toca tudo do para. E vai batendo do grau. Na maior situação. Super Gabson! Vai, violino, mostra o seu poder. Pra cima vai. O grave tá batendo, o médio tá no talo, o corneta tá doendo.

Gabson. O verdadeiro show começa agora. Billy Brasil. Está no ar, Super Gabson, o pancadão da galera. A gente se liga em você. Só fica me culpando pra tentar me confundir. O que se passou entre nós já virou passado. Tá vendo que agora eu tenho alguém, tenta ficar bem. Estava claro que esse nosso lance era passageiro. Para de se fazer de vítima, dizendo que eu te magoei. Mas enxugue as tuas lágrimas, porque eu nunca menti. Tenho meu amor, eu não vou deixar. Sempre soube que o plano entre nós era só uma curtição, e era proibido amar ou falar de paixão. O plano entre nós era uma noite nada mais. Super Gabson, o pancadão da galera está no ar. Super Gabson, Gabson, o pancadão da galera. O que eu sinto por ti é muito forte e não é igual a nada, por isso eu sofro ainda. O que vivi contigo foi muito doce. Se eu pudesse que o tempo recuasse, eu mudaria tudo, enfrentaria o mundo, eu usaria o escudo pra nos proteger. Eu soltaria minha voz, eu choraria por nós dois, eu lutaria por nós pra nos ver vencer. Mas eu falhei. O prazer é todo meu, Harrison Lemos, banda R15, é babado, meu amor! O que eu sinto por ti é muito forte e não é igual a nada, por isso eu sofro ainda. O que vive contigo foi muito doce, assim eu pudesse que o tempo recuasse. Enfrentaria o mundo, eu usaria o escudo pra nos proteger. Eu soltaria minha voz, eu choraria por nós dois, eu lutaria por nós pra nos ver vencer. Mas eu falhei. Olha só, presta atenção. É só catucadão. Essa batidinha é maneira. Super Gabson, o pancadão da galera. É, quem diria, hein? CD Super Gabson, o CD de Tecnomelody que é sucesso no Pará! Sem simpatia, nosso bonde é correria. Agora a parada é assim, hein? Super Gabson. Vou te levar na minha nave e fazer você pirar. Depois vamos fazer a pedra no Rubi que vai tocar. Porque hoje eu tô assim, hoje eu tô assim. Hoje eu vou fazer a pedra e vou curtir no Rubi. E vem dançando e vem bailando na batida que o DJ tá mixando. Manda garrafa de Xandão, manda uísque e cerveja. Se tiver faltando algo, o garçom bota na mesa. Fecha o camarote, só deixa subir as gatas. A nave está de volta, o Rubi tá na parada e o DJ tá no comando. DJ Jean, Apolo é o Bruninho, Juno Moreno é o Moisés em couro dourado. Põe no copo dois Red, Red Label, Red Bull. Vem dançando no meu colo, loirinha do olho azul. Vem morena, vem, vem também as luzinhas, porque hoje eu tô assim, hoje eu tô assim. Hoje eu vou fazer a pedra e vou curtir no Rubi. Hoje eu vou fazer a pedra e vou curtir no Rubi. Vem dançar, vem curtir, vem dançar com o Rubi. Vem dançar, vem curtir, vem dançar com o Rubi. Você está bem, você está no Pancadão, Gabson. Gabson. Bora lá, chefão. Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ei, gostou? Gostou da minha pintada? Ei, gostou? Ei, gostou? Ei, gostou? DJ Patrick. Ah, moleque. Ela tá dando bola, o DJ pra trás. Ela sobe, ela desce, ela vai até o chão. Ao som do gordo e o Dinho pressão. Ela gosta da dentada, ela gosta de uísque e doida periquita com o Marlon Beach. Ela gosta de dançar, ela dá maior valor. Incrível crocodilo sempre dando um show. Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ei, gostou? Gostou da minha dentada? Ei, gostou? Ei, gostou? Coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação.